boom, taka chuka, boom, chuka, boom, boom, chuka, pakum, ta, chuka, pakum, ta, brr, chuka, pakum, ta, boom, chuka, brr, brr, brr, chuka, ta, brr, chakum, ta, brr, chuka, pakum, ta, boom, ta, ta, boom, boom, chuka, taka, raka, kak, raka, chuka, paka, chuka. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Locomodrops, a desculpa perfeita agora para editar o cast de Natal. Natal. Editar não, né? Escrever e produzir e etc. Estamos aqui na mesa com Suede. Olá, crianças. Álvaro. Álvaro. Oi. Ok. E eu, Rafael Tanicho. Então, era para o terror ter acabado, galera. Mas o terror nunca acaba. Sim, mas nosso querido ouvinte, Alexandre Constantinovas, pelo menos esse é o nome que tá no grupo do WhatsApp, né? Mr. Alex. Ele ficou de mandar uma história pra gente. E ele mandou? Mandou. E aí sim? Então nós resolvemos fazer mais um. Só uma pergunta. O feriado do dia 2, que vai ser essa semana? É o dia dos mortos. É o dia dos mortos. Não, mas vai ter dois drops essa semana. Vai ser dois? É, viu? Eita, porra. E aí a gente resolveu fazer esse especialmente a pedido do nosso querido Alexandre. Vê se o Nerdcast faz isso por vocês. Exatamente. Vai lá, pede lá pro Jovem Nerd, pro Azaghal. O Azaghal vai virar e vai mandar vocês tomar no cu, né? Né? Basicamente. Então, vamos lá. Agora sim, para a última parte do Drops do Mês do Terror. E a gente começa aqui, no modo avião. Ó, eu estou aqui, eu fui extremamente aleatório num site, que é aquele site mega curioso. Sabe? Mega curioso, é bom tem site. Tem umas curiosidades bacanas, né? Uhum. E eu fui aqui no site mega curioso e achei um link com 5 casos paranormais que vão deixar você intrigado. E a Zelda está junto. Já estou intrigado. Eu também. Mas vamos começar. Eu quero ficar. A primeira história se chama O Fantasma das Viúvas. Uau. É curtíssimo. Não é. Então vamos combinar cada um, leu, mas, né? Vamos lá. Alguns fenômenos da Tailândia são vítimas de um fenômeno conhecido como Síndrome dos Pesadelos de Morte. Tailândia, lá a terra onde o Together tá. Together. Fica um salve aí pra ele. Together's Lady Boy. Todos eles morreram enquanto dormiam. E parece que quem os matou foram espíritos de viúvas, especialmente daquelas que tiveram uma morte violenta. O objetivo desses espíritos femininos é matar homens e tornar as almas dos mortos seus novos maridos. Isso me lembra aquele filme Noiva Cadáver. Noiva Cadáver. É. Verdade. Foi uma forma bonita de mostrar isso, né? Eu bonito, pensei que vinha algo amedrontador. Mas é. Noiva Cadáver dá medo também, cara. Sim. Eu tenho medo de Noiva Cadáver. Vamos lá. Nos anos 90, a Tailândia viveu com medo das tais viúvas da morte. E já que esses espíritos malignos atacavam apenas homens, muitos cuecas começaram a dormir maquiados com unhas pintadas na tentativa de enganar os fantasmas. Imagina a cena. É, outra estratégia, ainda mais comum do que a anterior, consistia em esculpir um pênis de madeira e deixar o falso membro ao lado da cabeça da possível vítima. Isso também parecia assustar a viúva fantasmagórica. Os homens de Bentang Nang Ok, eu não sei se é isso, Together, eram orgulhosos de seus pênis de madeira, que chegavam a medir quase 1 metro. Porra! Ele mostrou uma foto. Que eu não vou comentar isso. Uma gruta lá que eles colocam esses pênis de madeira gigantescos. Caralho, você então... não pode ir lá. Eu vou pedir pra ele mandar a foto pra gente de novo. Mas deve estar no Face dele, eu vou dar uma olhada. Mas é uma gruta onde que eles colocam esses pênis de madeira gigantescos. De várias cores. E é bem bonito de se ver. É bem bonito de se ver. vamos continuar, né? Ó, queridos ouvintes, além da tosse do Suede, se tiver alguns barulhos, né, na rua, a gente não tá no lugar que a gente costuma gravar. Né? Grilo tem em tudo que é lugar. Porém, aqui passa motos, carros com funk, etc. O que passa lá também, né? Mas tudo bem, aqui é mais alto. Alguns medrosos até faziam espantalhos com pênis gigante, como alguns escritos como caçador de viúvas fantasmas. Que graça. Em um vilarejo, alguns rumores diziam que as viúvas já tinham almas masculinas o suficiente e queriam começar a matar mulheres para dar uma variada. Nossa. A verdade sobre as mortes. Autópsias realizadas nos homens que morriam dormindo revelam que apresentavam sinais de desnutrição. Afinal, muitos deles comiam apenas arroz doce, o que causava uma grande produção de insulina e também acarretava na falta de muitos outros nutrientes. Cara, essa história já dá, né, pra dar uma desmistificada. Nessa falta de alimentação pode causar alucinações e coisas sim, assim. Sim, sim. É comum ver histórias de pessoas que morreram de uma forma brusca ou muito violenta, voltar meio que, entre aspas, pra puxar o pé das pessoas e tudo mais. E além da alimentação, lá também é um lugar muito quente. É muito calor lá. Mais que aqui? Bem mais que bem aqui. Mais, caraca. Muito mais que aqui. Então você coloca falta de alimentação e um calor do inferno. Porém, essa tal gruta que o Álvaro citou, mostra que realmente eles acreditam nessa parada. Sim. Sim. É esquisito. É uma história... É estranho. Exato. E é meio que um templo e é normal pra eles. Tipo, tem, acho que é mais de um lugar que tem isso daí. Que ele falou que ele passava por paus de madeira gigantes e ele não sabia se aquilo era... Eu já vi fotos dessas coisas, mas eu pensei que, não, sei lá, então... era montagem, não, cara, sei. Mas assim, na real, a gente pode relacionar muito isso com sucubos. Ah, sim. Espírito da noite. Explica sucubos, sono, por favor. Sucubos e íncubos são demônios sexuais que te atormentam durante paralisias do sono. Eles te bulinam e na lenda dele, na mitologia deles, dizem que esses demônios se alimentam da energia sexual da pessoa. Sucubos são demônios femininos que atacam homens e íncubos, demônios masculinos que atacam mulheres. Suede, colocando você agora nesse momento como juiz. Falta de alimentação, falta de nutrição, um calor absurdo, não pode levar à paralisia do sono? Não. Não? A paralisia do sono, não. Eu já ouvi histórias que sim. Não, sim. É mais fácil você ter uma paralisia do sono se você estiver com o estômago vazio. Sim. Só que a questão de desnutrição vai gerar uma fome absoluta. E isso não vai deixar seu cérebro trabalhar direito pra deixar uma paralisia. Os caras podem estar meio que acostumados a isso. Então talvez eles não passem fome apesar dessa desnutrição. Tipo, você pode comer pra caralho e faltar ferro no seu organismo, tá? Sim. Então... Pode ser possível, pode ser, sim. Pode ser. Paralisia do sono, sucubus e... Íncubus e... Não, íncubus não, porque são só homens, né? Em homens, né? Uma pergunta, tem como ter, tipo... Cara, Ladyboy deve confundir pra caralho. Não, então, eu falo agora, será que tem espírito homossexual? Cara, eu acho que assim, se a gente... Somos a favor de qualquer forma de amor espiritual. Não, então... Não, vamos colocar... Eu fiquei pensando aqui, porque tem o que tem um espírito masculino e então, eu vou te responder. Tipo assim, vamos colocar aqui. Se a gente acredita em espírito, certo, e trazendo lá do espiritismo o desencarne, você, mesmo desencarnando, você ainda é muito materialista pela falta da evolução, então você tem que reencarnar pra continuar evoluindo. Você pode tranquilamente trazer traços do que você era na existência. Sim. Então pode ser que tenha espíritos homossexuais. Sucubus, íncubus e a Mona. A Mona? Mona. Ai, caralho. Mona. É o espírito homossexual. É, enfim, né? Eu tô... Bom, eu usei teoria espírita e ele fez uma piadinha. Sim. Eu saquei, caralho. É, e tem muitas formigas aqui, viu, gente? Desculpa. Vamos para a próxima história. Eu gostaria que o Suede lesse... Leiloeila. Paranosco. O monge de Pontefract. É isso mesmo? É. Ok. A moto. A moto. Podia virar espírito, né? Podia. Ou seja, um desencarne muito brusco. Motoqueiro fantasma. Deixa eu ver só o tamanho dela. Tá. São todas mais ou menos do mesmo tamanho. Em 1970, um dos maiores casos de assombração em toda a Europa aconteceu em Pontefract, na Inglaterra. O fantasma em questão ficou conhecido como o Poltergeist de Pontefract, ou, para os íntimos, Monge de Pontefract. O fantasma era, teoricamente, a alma de um sacerdote morto no século XVI. Um dos relatos a respeito do fantasma vem da família Pritchard, formada por Joe e Jean. Pritchard? Pritchard. Ok. Formada por Joe e Jean e seus filhos Philip e Diane. Os quatro afirmavam que eram atormentados por um fantasma que eles começaram a chamar de Fred. De acordo com os relatos da família, Fred costumava jogar objetos, esfriar ambientes e deixar poças no chão. Caraca, virou íntimo e... Né? Virou íntimo na agressividade, é. O cara era um travessuras. Bêbado, praticamente. Por que bêbado? Porque ele... Ó, porque ele falava alto? Chegava em casa quebrando tudo, falava alto. Sim. Falava que seu tio de 90 anos deixava vai morrer. Os lugares frios, meio... clima meio... É, além de tudo, Fred... Além de tudo, Fred roubava sanduíches de presunto e deixava as maçanetas das portas da casa grudentas. É, peraí, foi meio específico. Foi meio específico demais, né? Sanduíches de presunto. De presunto. É o Chaves. Ele só gostava de presunto. Fred ainda tinha outro costume feio. Ele transportava ovos entre os cômodos e, claro... derrubava as coisas. Atirava-os só para fazer sujeira. Até aí, parece que Fred era um Gasparzinho um pouco mais rebelde. Mas, na verdade, ele era muito mais do que isso. Um dos acidentes mais sombrios envolvendo a presença de Fred foi quando o espírito simplesmente agarrou Diane, quando ela tinha 12 anos, e a arrastou para o andar de cima pelo pescoço. O pescoço da garota chegou a ficar marcado. Como se isso não bastasse, Fred tentou estrangular a menina com fios elétricos. A casa foi vistoriada por policiais, psíquicos e até mesmo pelo prefeito da cidade. O local foi considerado paranormal por alguns pesquisadores. Carol Fieldhouse acreditava que a história era verdadeira. Afinal, ela morava na casa ao lado e afirma ver o fantasma rondando a região de tempos em tempos. Ela explica que não só viu Fred, como conversou com ele, que de acordo com ela tem mais ou menos 1,65 de altura. Ela viu o bicho? Ela viu e conversou. Isso era um ponto final, ela só falou da altura dele. Tem mais ou menos 1,65 de altura. É o Roberto Bolanes, mano, é o Chaves. Né? Sanduíches de presunto. Carol afirmou que o fantasma quer a casa vazia, do jeito que está agora. De acordo com ela, o espírito disse que se alguém se mudar para lá, essa pessoa vai acabar indo embora em até 12 meses. Como uns aço. Como uns aço. Como uns aço. Eu juro que eu pensei que era alguma piadinha com zaz. Ah, lógico. Zaz. Como uns aço. Tipo assim, o espírito que se apoderou quando, da casa. Não, quando tinha vida, era dono da casa, de repente. Isso a gente vê em várias histórias. Sim, vários filmes. É, o ex-morador. Os outros. Digamos assim, que morava lá e ficou puto porque ele era extremamente apegado materialista. Ao então lugar. Se manteve ali, se manteve ainda materialista. Uhum. E não permitia que as pessoas mexessem nas coisas dele, digamos assim, né? Mudassem a casa dele. Agora, no caso dos barulhos e tudo mais, poltergeist, como a gente já falou. Poltergeist. Outro, né? Poltergeist são fenômenos de barulho causados por fantasmas, digamos assim. Agora, a locomoção das coisas que é complicado de... Eu diria, por exemplo, como a mulher, a vizinha, a Carol, viu, eu colocaria falou uma com ele. Possível materialização. Sim. O espiritismo coloca materialização como algo possível e a ponto, né, de... Só que também tem uma questão aí que a gente já conversou num outro também sobre o ectoplasma. Sim. O ectoplasma é o que permite o espírito se manifestar e isso é algo que todos nós cedemos, digamos assim. De repente, não mais que de repente, aquela família estava vibrando numa determinada frequência e na mesma frequência do ex-morador de lá, isso gerando deu, assim possibilidades... É, deu a permissão, deu a da manifestação, ponte. Exatamente. Então, sei lá, eu coloco materialização, poltergeist e o outro que a gente falou, o caso de... Ectoplasmas e... Do desencarne, materialismo e blá blá blá. Você é louco. Você é louco, cachoeira. Nossa. Eu não quero isso pra minha vida, não. Não, mas a história... Teve uma história aqui no Brasil, acho que foi em Minas, de uma casa que, tipo, pedras caíam Sim. dentro da casa. Tem uma lenda aqui de Matão, de uma casa que cai pedras e muda de mapa. Sim, mas assim, é praticamente a materialização das pedras dentro da casa. Sim. Porque não é ninguém que joga no telhado e do telhado. Sim, do telhado. Não, cai dentro de casa. É como você... se ela materializasse sobre as nossas cabeças Sim. e simplesmente caísse. Você falou que cai pedras e muda de mapa? Exatamente. Como assim? A casa não, mapa, muda? Mapa no sentido de você entrou na cozinha, você pegou um corredor, entrou na cozinha, saiu da cozinha. Saiu pro quarto, aí você vai voltar pela mesma porta, não é mais a cozinha. Exatamente. É a sala. Aff, mano. Mas a casa é abandonada? Sim, hoje é. Ah, mas tem como se confundir se a casa tá vazia? Oi? Tipo, se a casa tá vazia, como é que você vai saber, tipo, que é sala, cozinha? Não, duas famílias moraram lá, pelo que eu sei. Um guardinha passou na rua. O guardinha passou na rua e avisou eles. Depois que eles foram avisados pelo guardinha, esse mesmo que está passando aqui, a gente sonorizou o podcast só pra contar essa história. Exatamente. Eles esse guardinha foi esquartejado. Foi. Dois quarteirões à frente. Exatamente. Ele bateu no poste. Exato. Porque ele foi falar que a casa tava toda errada e... E bateu no microfone. Caramba. Muitas pessoas desencarnaram essa noite. Sim. Eu não sei mais onde eu tava. Não, mas ó, viu? É a casa que muda de mapa. Mas então, a gente tem casos no Brasil, a gente tem casos, né? Então, cara, é aquele negócio, não dá pra confiar, porque, tipo, a gente não tá no lugar pra ver, né, cara? Exato. Mas... Acredite, fica aí o mistério. Eu já vi esse documentário sobre essa casa de Minas, e é interessante, cara, é interessante. Enquanto o repórter tá lá dentro, cai coisa, tá ligado? Eu acho que eu já vi isso. Eu acho que já vi. Eu não lembro de ter visto, cara. É interessante. Olha, tem um outro de Pont Fract aqui. O fantasma de South Shields. South Shields, lugar encantador. Foi aleatório, desculpa. Foi nossa, ok, ok. Vamos lá. Oh, pera aí. Você pulou um, não pulou? Não. Você pulou pulei, o 3. Pulei mesmo. É que o nome do 3 é tosco. Mas vamos lá. O Cemitério do Mal. Nossa, isso é muito título do SBT. É escolha de filme, escolha da tarde. Vamos lá. Se você estiver em Edimburgo, na Escócia, e quiser passar um pouco de medo, visite o cemitério Greyfriars, que é famoso pelos fantasmas mal educados que o frequentam. Geralmente, as pessoas só falam sobre fantasmas mal educados, né? Sim. Ninguém fala, teve um fantasma aqui que, sei lá, passou roupa pra mim. É, puxou a cadeira pra eu sentar. Exatamente. Ele puxaria a cadeira pra você cair. Exato, no chão. Exato. Mas vamos lá. No local onde está a tumba de George Mackenzie, um advogado do século XVII, responsável pela morte de pelo menos 18 mil pessoas, o que rendeu o apelido de Mackenzie Sanguinário. 18 mil? É. Em 99, um mendigo... Em 1999, eu esqueço que a gente já está em 2000... Apesar que a gente não está em 2099... Enfim, caguei. Em 1999, um mendigo quebrou o túmulo de Mackenzie na tentativa de encontrar um lugar para se esconder do frio. Caralho! Túmulo não, tudo né? Tudo dá certo. Seria, assim, né? Não, manja. É... Mausoléu. Exato. O pessoal do Mega Curioso, vamos, né? Depois, ele caiu dentro do caixão. Não, foi mesmo, cara. Que filho da puta, o cara quebrou o túmulo. Tá. Ok. Depois ele caiu dentro do caixão e tudo começou a dar errado. Pô, já deu errado. Já começou dando errado, né? É. Querendo ir no cemitério, já é errado isso aí. Exatamente. Não. O caixão desmoronou e ele, assustado, começou a correr todo coberto de terra. Quem viu a cena achou que tinha visto um fantasma e entrou em desespero. O que ele não sabia era que o homem não era um fantasma e que a verdadeira assombração logo chegaria. Várias pessoas começaram a registrar a ocorrência de eventos estranhos nos arredores do túmulo. A prefeitura até mesmo fechou o cemitério para o público até que o guia local de turismo, Jan Andrew Henderson, marcou um tour fantasma oficial. Desde então, 350 pessoas afirmaram ter sido atacadas por um fantasma nos arredores do túmulo de Mackenzie. Existem muitas histórias de pessoas que tiveram os ossos quebrados durante a visitação e 170 turistas já desmaiaram durante o tour. A outra cova, que também pode ser o motivo das forças malignas do cemitério Greyfriars, ou nome desgraçado, a sepultura de um homem chamado Thomas Riddle, nome conhecido... Riddle, nome parecido com o original de Lord Voldemort, que é Thomas Riddle. O fato atrai fãs do Harry Potter frequentemente. Talvez tenha sido inspirado. Será que o feitiço das trevas existiu na vida real? Que pergunta sensacionalista de final de matéria horrível. Sim. Vamos. Nossa, estourou muito os áudios aqui. Mas vamos tentar levar alguma coisa em consideração aqui. Aliás, será que o feiticeiro das trevas existiu na vida real? Não. Não. Não. Mas sim. Pode ter sido um cara... Ele existiu, eu acredito. Mentira. Mas pode realmente ter sido um cara no qual foi inspirado Thomas Riddle, né? Sim. Vai ver a J.K. Rowling lá, leu essa história. É de onde? Da Inglaterra, não é? Sim. Ela é da Inglaterra também. Eu acho que se não, a Escócia. Ela é da Escócia? Não, a história. Ah, a história da Escócia. É, ah, mas tá ali, tá perto. Voldemort foi inspirado na Esfinge, cara. Edimburgo. Esfinge do... Egito. Mas vamos lá, vamos tem nariz. Vamos falar. Meu Deus. Vamos lá. Foco. Vamos lá. Cara, se o cara matou 18 mil pessoas em vida, digamos assim que em morte, que a matéria não impede ele, por que não? Não, mas ele foi responsável. Ele foi um advogado. Ele foi responsável pela morte. Olha, então acho que ele devia ter mudado de profissão ali, pela milésima, ele deveria ter mudado de profissão. É. E se fosse assombrado, seriam as vítimas, não ele. Só que o peso que cai sobre ele. É. Mas se for ver esses caras que matou mais de 1 milhão de pessoas aí, judeus principalmente, tal do Hitler. Eu ia perguntar, quem matou mais de 1 milhão de pessoas? Então, você me lembrou do Hitler. A gente tem algum fato falando sobre a aparição fantasmagórica do Hitler? Não, mas tem de vários judeus. Ah, os coisas de holocausto lá, os... Viu? Era pra aparecer o fantasma dos caras que ele mandou matar e não o fantasma dele. Não sei. Eu acho que não sei. Mas enfim, 18 mil pessoas, 170 turistas desmaiaram. Não é uma história leve. Não. Aí eu não tô nem considerando... Não, consideração. Aí eu não tô nem levando em consideração que exista algo realmente sobrenatural. Mas sim, o peso que a própria história traz. Sim. Quando você escuta uma história de um cara que matou 18 mil pessoas, puta que pariu. Sim, o lugar acaba ficando pesado. Né? Então, provavelmente, esse mendigo não deve ter sido o primeiro que tentou fazer alguma coisa ali. nisso a prefeitura fechou, né, o cemitério pra público. Esse pessoal do turismo são sensacionais. Né? Porque, né? Coisa bonita, né? Pra... É. Não, vão lá, vão lá. O cara matou pouco, mas tudo bem. Então acho que é mais a energia que fica no ar ali. O peso realmente da história que faz as pessoas se sentirem mal. Pô, eu tô perto de um caixão de um cara que é responsável pela morte de sei lá quantas mil pessoas, tá ligado? Sim. É a mesma coisa, tipo, Charles Manson morrer, sabe? Olha, Charles Manson, ele tem muita história além do que ele fez de ruim, saca? Ele tem músicas boas. Ele tem músicas boas, ele... Peraí, não. Ele é uma personalidade, não... Ok, saca? Ele é. De fato, ele é uma personalidade, mas a gente não pode passar o pano pra ele, sabe? Não, mas ele não sujou as mãos de sangue. Ele não sujou as mãos de sangue, mas aí é que tá. Essa é a magia do Charles Manson. Exato. Essa é a magia do Charles Manson. O Tarantino vai fazer o filme dele, né? Sim. Sério? Sim. Uhum. Legal. Pegar uma pessoa que, perante a sociedade, é um bosta, exaltar o que a sociedade considera bosta, a ponto de manipular a pessoa pra fazer o que ele quer, sabe? Então eu acho que seria a mesma coisa que, sei lá, ir num cemitério onde Charles Manson tá enterrado, tá ligado? Imagina o tanto de gente que não ia tentar abrir o caixão, por exemplo. Sim, ele acreditava ser... Ele passava pros fiéis dele que ele era a reencarnação de Jesus. Sim. Então... Tem uma entrevista dele que ele fala, eu sou o deus do submundo. Cacete. Pesado. Ele era pesado. Mas a gente vai fazer um cast sobre Charles Manson em algum momento. Aí sim. Vamos para a próxima história. A próxima história é do senhor Alexandre Constantinovas. Oh. Ele é de São Paulo e vamos lá. Desde pequeno, vejo, ouço e percebo espíritos. Por conta disso, estudo esses fenômenos até hoje. Me lembro da primeira vez que aconteceu. Nasci e sempre morei na rua atrás do cemitério da Vila Alpina. Mesmo local onde foram enterrados os corpos do edifício Joelma. Eita, pesadão, hein? As chamadas 13 Almas Benditas. Pesadão de novo. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Estava no quarto, que dividia com um irmão mais novo. Sempre dormimos no escuro total. Quando comecei a perceber nos pés da minha cama algo parecido com fumaça subindo do chão. Fiquei curioso e voltei minha atenção para isso. Começou, então, a ganhar duas formas humanas. Até quando ganharam totalmente a forma de dois tios meus, acenando tchau. Retribuí e voltei a deitar. Lentamente, bizarro, né? Lentamente, voltaram à forma de fumaça e passaram por baixo da porta. Sentido o quarto dos meus pais. No dia seguinte, comentei com minha mãe. Ela me disse sentir uma presença, mas nada aconteceu. Detalhe, esses dois tios estavam vivos, mas moravam na Bahia. É o que eu ia perguntar, se estava vivo ou morto, mas agora eu acho que eu já sei o fim da história. Exato 6 meses depois, os dois faleceram. Pô, louco, mano. Um por infarto fulminante e outro por câncer. Caralho. Até hoje, nenhuma das crenças das quais já tive conseguiu me dar uma posição plausível do que possa ter acontecido. Até hoje vejo e tudo mais. Tem inúmeros casos que acontecem comigo. Alguns até nesse cemitério, numa época em que ia à noite. Seja para beber ou pegar velas para balão. Tá escrito assim, né? Então... Seja pra beber ou pegar velas pra balão. Desses, tem um relato tenso. Numa próxima oportunidade, conto pra vocês. Até mais e obrigado. Conta das velas do balão, cara, que eu quero saber. Eles têm costume de soltar balão, mas, né? Mas é pesado isso daí, de você ver a pessoa que tá viva. Calma. Vamos levar em consideração aqui que ele escreveu no celular, ele pode ter cometido alguns erros e tal. Então, desconsidere velas no balão e ele fala pra gente se é isso mesmo ou não. Né? Eu vou te falar... Teve uma vez que eu tava na casa da minha avó, quando eu tinha, sei lá, meus 14 anos, tomando banho, e de repente eu comecei a chorar desesperadamente no chuveiro. Eu saí do banho, minha tia me chamou e falou que minha mãe tinha sido internada. Caramba, você sentiu? Eu acho que é essa parada da ligação que você tem com um ente querido, sabe? Você acaba, né, sentindo percebendo, alguma coisa. Percebendo, tipo aquela coisa dos gêmeos, né? Sim, então pode ser esse tipo de comunicação, digamos assim. Que também é algo comum de se acontecer. Né? Se for ver, sim, tem sim, muitos casos sim. Disso por aí. Tem bastante. Mas o interessante é que eu não tinha ouvido falar de forma de fumaça. É. Às vezes ele tava deitado, ele tava tentando observar e não tava pode ser algo bem. Meio nebuloso. Nebuloso, assim. Tipo uma sombra. Mas ele descreve que essa fumaça foi por baixo da porta. Eu não consigo imaginar uma fumaça mesmo. Eu não imagino. Era no pé da cama? Uma pé da cama. Sombra tomando forma, saca? Sim, talvez. Eu imagino isso, eu não consigo imaginar. Fumaça. Cara, então, eu não vou falar pra você ir atrás de crença nenhuma, porque eu não tenho. Mas, pelo que você falou, você foi atrás de várias crenças que não te satisfaz. que não foi fizeram. O suficiente, digamos assim, né? Pra o que você quer. Eu sugiro que você vá atrás de crenças mais espiritualistas. Seja Umbanda, seja budismo, seja espiritismo, mas nesse grau que talvez Krishna. Você possa encontrar algo que não vá te satisfazer, mas possa chegar te próximo. Te dá uma explicação. Exatamente. Já uma explicação... Se for plausível pra você, exatamente. Já tá ótimo. Talvez se encontre o caminho, né? Exatamente. Porque é delicado falar de crenças, mas... Demais. Muitas crenças, aliás, a maior parte das crenças pesa muito mais num tom materialista. Sim. Isso. E essa parte espiritual só após a morte. Sim. Então, vai pra essas que lidam com isso o tempo todo. Se eu não me engano, nenhuma crença fala de algo anti-morte. Exatamente. Tanto que a maior parte das crenças tratam espíritos e coisas assim como demônios. Sim. Então parte pra... Da puta, outro que tem que morrer. Outra moto que tem que, né? Desencarne abrupto. Bonito. Né? Ficou bonito isso. Então parte pra essas religiões. Não tô falando pra você fazer parte da religião, mas buscar uma explicação nessas religiões mais espiritualistas, saca? Eu acho que pode ser que tenha alguma coisa ali que, se não for pra tirar suas dúvidas, pelo menos chegar mais próximo da resposta. Se você quer preferir também, busca, não, sem zoeira, busca um daime, tenta buscar isso dentro de um Sim. conhecimento assim, busca um santo mas daime. Siga, né, os passos. Não, siga os passos, exatamente. Tudo certinho. Não vai fazer em casa, tipo... Não tem nem como. É que, tipo assim, tem gente que vai pelo rolê, sabe? Uhum. Mas seguir os passos certos que eles colocam, né? Vamos para mais uma história. Agora sim, os fantasmas de South Shields. South Shields. South Shields. Lugar encantador. Sim. Onde que fica? Não sei. Fica na Inglaterra. Fica em Pontefract. De novo, o mesmo lugar, não? Pontefract da última vez? Lá é um lugar sim. bizarro, cara. Ó, vamos lá. E não tem lugar pra estacionar. E até a introdução que eu posso fazer aqui. No segundo lugar, falamos a respeito do que aconteceu em Pontefract na Inglaterra, certo? Com certeza. Sim. Pois pertinho dali, em South Shields, outra história macabra marcou a cidade. Tudo começou em 2005, quando um jovem casal e seu filho de 3 anos de idade foram assombrados por um espírito maligno. Eles falavam sempre espírito maligno, né, cara? Vai é um espírito, cara. Você não sabe se é maligno. Exatamente. Foram assombrados por um espírito, ponto. O nome verdadeiro do casal não foi revelado, mas eles são conhecidos como Mark e Marianne, ok? Uhum. Em uma noite, Marianne sentiu um cachorro de brinquedo do seu filho atingindo a sua nuca. Caraca, foi o moleque. Tá vendo, gente? E ela tá animais botando a culpa no espírito. O moleque é encapetado, é filho do máscara lá. Vamos lá. Ela acendeu a luz e viu outro brinquedo do filho voando em direção a ela. O casal se escondeu embaixo do cobertor, mas sentiu que algo estava tentando puxar a coberta. Uhum. Isso é um relato comum pra caralho. Uhum. De repente, Mark começou a gritar de dor e 13 arranhões apareceram em suas costas. Número cabalístico, digamos assim. Demais. Só falta falar que foi às 3h29. Na manhã seguinte, esses arranhões haviam sumido. O fantasma demonstrou... Eu já tenho uma breve explicação, mas vamos lá. O fantasma demonstrou grande interesse em atacar os moradores da casa com brinquedos do filho do casal. Itens como o cavalo de madeira, um coelho de pelúcia, foram alvos do espírito transtornado, que chegou a cortar as patinhas do coelho. Coelho animal mesmo? Calma aí. Não, coelho de brinquedo. O cavalo de madeira, aquele que o molequinho sobe em cima, brinca. Não, deve ser um cavalo de balanço, né? Porra, não. Eu imaginei deve ser um cavalo de balanço, de animal. Balanço voando na cabeça. Imagina, não, porque o espírito pegou uma porra num botijão de gás e jogou na cara da filha. Todo mundo deu, né? Todo mundo em pânico, que voa as coisas nos malucos, o maluco voa longe. Eu imaginei, tipo, pela lógica, de madeira assim. O espírito não consegue manejar coisa tão pesada também. Exatamente, vamos seguir. Não vai saber. Não. Arranhou o maluco? Calma que eu vou chegar lá. Além disso, o fantasma deixou mensagens no quadro de escrever do garoto, com ameaças como: você está morto. Ixi, aí o criancinha não sabe escrever, né? Não tem como culpar o moleque. A família pediu ajuda aos pesquisadores paranormais Mark Hollowell e Darren Hitson. Os dois afirmaram que o fantasma era real, inclusive escreveram um livro sobre o assunto. Ó, temos um livro por aí. Quem souber qual é o nome desse livro aí, manda pra nós. Vamos lá, Porra, a imagem dessa outra é meio bizarra, meio assustadora, cara. Nossa. Tô com medo. Mas vamos lá, cadê? Eu acho que assim, se eu fosse um fantasma, a primeira coisa que eu faria era mexer com coisas de crianças, que é o que mais assusta todos os jogadores de RPG. Se fosse na intenção de assustar, né? Exatamente. Mas aparentemente desse cara era. O que eu falei que pode ser uma explicação é histeria coletiva. Sim, lindamente. Porque não fala nada da criança ter visto objetos sendo jogado, da criança ter visto... Mas quantos anos tinha a criança? 3 anos. Três. É. só fala... Não, mas essas crianças de 3 anos são aquelas que falam... Ô, pai, o moço falou que vai te matar. Que moço? Ah, o que tá ali no canto do meu quarto. Ele olha e não tem porra nenhuma. Não, então, até um momento eu tava meio que pensando que talvez fosse a criancinha querendo subir em cima da cama, que ele sentindo e puxar a cama. Eu falei, o moleque tá com medo, ele tá atacando... Ô, seu filho da puta, você não tá vendo que eu tô aqui no quarto? Mas é difícil porque os três têm ciência pra falar, eu vi... Mas veio os três arranhões. Aí tem os três arranhões e tem o lance do quadro do molequinho com escrita, você é um... É o Suede, criança. Não era assim. Mas ó, vamos lá. Você sabia escrever com 3 anos? Já. Caralho. Eu fui pro Gigi, cara. A criança, em tese, já sabe falar mal, mas sabe. Sim. Mas sabe. Sei lá, é o que eu falei. Eu mexeria muito com coisas de criança, porque coisas de crianças assustam. Caixinhas de música, coisas assim, né? Choro. Caixinha da música tocando no meio da noite e choro. Cara, a gente devia ter trazido relatos de crianças que falam coisas bizarras pros pais. Eu tenho alguns em mente. Eu tinha um negocinho daquele do... Ah, como é que é? Não sei o que tinha uma fazenda. Aí você apertava os bichinhos, aí ele tocava de noite. E aí minha mãe jogou fora. Mano. Era pesado isso daí. Exato. Então, sei lá, eu vejo como seria coletiva. Eu evitei falar porque você falou que era pra eu ter mais crença nos porque, contos. Não, eu vejo como seria coletiva porque não tem relato de outras pessoas envolvidas. E os cortes sumiram? Os cortes sumiram. Na hora, tipo, a mulher deve ter visto também, porque ficou com medo da histeria coletiva. Então, ambos viram os cortes? Sim, na hora da histeria coletiva. Então, coloco histeria coletiva, sim, simplesmente. Sim, sim, sim, sim, sim. Mas mexer com coisa de criança é um ótimo... Artifício. Ótimo artifício. Esse fantasma mandou bem. Os fantasmas se divertem. Vamos para a última história daqui e depois a gente parte para alguns relatos de crianças. Só para finalizar esse mesmo terror bonito. O assassino de cachorros. Fala se essa foto aí não é esquisita, cara. Pra cacete. Então. Justo o Suede vai falar de cachorro. Show. Caraca, Suede. Vai ler com tesão. Nossa, demais. Eu tô já imaginando. Assim, uma família da cidade inglesa de Convent. Você pode ler normal, não precisa ler igual um retardado. Não, mas eu tô dando emoção à história. Ele lê, é, parece que eu tô isso. Assistindo um filme pra dar de noite no SBT, tá ligado? Intenção. There's a man. One change the world. Praticamente isso. December and Cine. Tá, peraí. Bom. Uma família. Tá. Vai. O assassino de cachorros. O assassino de cachorros. Um texto escrito por Mega Curioso, interpretado por Suede. Uma família da cidade inglesa, de Coventry, virou assunto de jornal quando postou o vídeo que você vai ver abaixo. Peraí. O assassino de cachorros. Uma família da cidade inglesa de Coventry virou assunto de jornal quando postou o vídeo que vocês vão ver no feed desse podcast. As imagens mostram a porta de um armário abrindo sozinha, uma cadeira sendo movida, também aparentemente sozinha, em um quarto. Lógico, o chão não aparece no vídeo. Idem para o anterior do armário. Então fica a dúvida a respeito da veracidade do material. Lisa Manning, moradora da residência, afirmou que o fantasma existe de verdade. Nossa. E que o espírito foi responsável pela morte do cachorro da família, que foi misteriosamente empurrado da escada abaixo. Para provar que estava certa, Lisa solicitou a ajuda de Derek Acora, um especialista em fenômenos paranormais. O especialista afirmou que o espírito furioso chamado Jim estava por trás das coisas que aconteciam na casa. Jim, J-I-M ou G? Jim, J-I-M. Ah tá, pensei que era um Jim. Boa, não, Jim. Estava por trás das coisas que aconteciam na casa. Acora fez um ritual e mandou o espírito embora. O que Lisa afirma ter acontecido de verdade rapidamente. Será? Ela fez a cagada, matou o cachorro e tentou botar a culpa. Tipo isso. Ah, droga, a história tá... E ela convenceu o cara. Ó, a gente acabou de tentar ver o vídeo e não tá disponível. Eu vou tentar procurar, se não tiver no post, é por causa disso. Mas vamos lá. O próprio texto coloca em dúvida a história. Sim, sim. Minha opinião. A menina esse cachorro tirar o dele da, o atacou dela da reta. Uma criança, de repente. Crianças têm a tendência de descontar. Sim. A criança empurrou o cachorro da escada. Sim, e tentou tirar o dela da reta. Sim. Verdade. A minha opinião. Sim, é palpável. Então... Ou ela mesmo fez isso, mano. Naquele surto de criança, né? Assim, tipo, desce a escada. Toc, toc, toc, toc. Prá. Traumatismo craniano. Eu já derrubei uma cachorra minha. Na minha casa era uma escada em espiral que subia 2 andares. E ela ficava numa laje lá em cima, no último andar. Minha mãe tava lavando lá onde que a cachorrinha ficava. Eu simplesmente... Sabe quando você desliza pra trás? Sim. Eu deslizei e a cachorrinha tava atrás de mim. ela caiu do terceiro andar até o último andar, quicando na escada. E a escada fazendo dão, dão, que era de ferro. Chegando lá embaixo, ela tinha quebrado as duas patinhas de trás. E eu nunca vi minha mãe brigar tanto comigo na minha vida. Caralho. Só quando a polícia chegou na sua casa. Né? Não. E você acordou todo defecado. E... Não, caralho. Essa ideia. Quem viu a live do Locomotivo não, que rolou no essa, domingo passado, pra você sabe. Ver, eu tenho um cachorro que morreu esses tempos atrás, tinha 18 anos. Sim. Ela, eu tive antes disso. Então, tipo, eu era muito pequeno quando eu tive ela. Então, até que depois de um tempo, a gente teve que doar a cachorra, porque não tinha como ela ficar lá em casa, tá ligado? Porque ela meio que ficava muito estressada comigo. Acho que pelo fato de eu ter quase ter matado ela, talvez, ela não né? gostava de mim. Talvez. Aí, esse é o relato de... Talvez tenha sido acidental e ela quis culpar um espírito do mal. Olha, eu peguei um outro link aqui que eu achei interessante, hein? Interessante. Relatos de crianças, hein? Minha mãe estava cuidando da minha filha enquanto eu estava em uma consulta médica e minha filha disse: ah não, vovó, mamãe não vai mais voltar hoje. Ela sofreu um acidente muito, muito ruim. Ela não pôde vir nos pegar. Eu, de fato, tinha sofrido um acidente que quase me matou naquele exato momento. Ninguém da minha família tinha sido notificado ainda. Criança é um bicho lazarento. É isso que eu penso. Parece cara de Black Stories. Esse é o homem. Minha filha costumava me contar sobre um homem que entrava em seu quarto todas as noites e fazia sinal da cruz em sua testa. Eu pensei que era apenas um sonho. Então minha sogra mandou algumas fotos da família. Minha filha olhou diretamente para a imagem do pai do meu marido, que morreu há 16 anos, e disse: esse é o homem que vem no meu quarto à noite. O meu marido mais tarde me disse que seu pai sempre fazia o sinal da cruz em sua testa quando ele era jovem. Cacete, esse daí é pesado, hein? Mensagem do além. Minha esposa e eu ouvimos nossa filha de 2 anos na babá eletrônica acordar no sábado de manhã e dizer: o quê? Ok. Eu vou dizer isso a ela. Em seguida, levantou-se e entrou no nosso quarto e disse para minha esposa: Maria disse que está fazendo um bom trabalho. Maria era sua avó, muito próxima, que havia falecido. Uou. Caramba. Vamos fazer essas 10, já que tá rapidão assim. Não, a gente não tá nem comentando, a gente só tá colocando para perturbar as pessoas. Afinal, criança é lazarenta. Continue chutando. Meu avô... Isso é o trem? Caralho, mais alto do que na sua casa, bicho. E é pertinho de casa? Né? Continue chutando. Meu avô tinha um acampamento no Lago Dering, em New Hampshire, quando eu era criança. Um dia, quando eu tinha 6 anos ou algo assim, caí da doca e fui para a água. Eu não sabia nadar. Enquanto estava no fundo, lembro que vi uma menina que disse para eu olhar para cima, em direção ao sol, e apenas ficar chutando que eu estaria bem. Chutando seria o movimento de nadar. Eu nadei para a superfície e foi apenas o tempo do meu avô me pegar e me puxar de volta na doca. Sereias existem. Pele azul. Ou pode ser uma menina que morreu ali. Jinga. Smurfette. Pele azul. Meu filho me contou sobre uma mulher morta com a pele azul, sem cabelo e olhos pretos, que supostamente morou no nosso antigo apartamento. Ele disse que a viu nos seguir do lado de fora e tentar entrar no nosso carro, mas não havia espaço. Então ela ficou fora e nos assistiu partir enquanto dava tchau. Menina fantasma. Quando minha filha tinha 3 anos, ela tinha uma amiga imaginária chamada Kelly, que vivia no seu armário. Kelly se sentava em uma pequena cadeira de balanço enquanto ela dormia, brincava com ela e etc. Aquele amigo imaginário típico. De qualquer forma, 2 anos depois, minha esposa e eu estávamos assistindo o novo filme de Amityville, aquele com Ryan Reynolds. E nossa filha apareceu bem quando a menina morta fica com os olhos pretos. Longe de ficar perturbada, nossa filha disse: parece com a Kelly. Kelly quem? Perguntamos. Você sabe, a menina morta que viveu no meu armário. Cara, imagina uma criança falando essa porra. Essa eu gostei demais. Eita, pô, pior que eu assisti esse filme. Mas é Ryan Reynolds, né? Eu não sei quem é Ryan Reynolds. É o Deadpool. Ele só foi bom no Deadpool, tá. Né? Meu nome é Irene. À noite só. É. Mas vamos lá. Meu nome é Irene. Minha irmã Hayley nasceu exatamente 2 meses após nossa bisavó morrer. Um dia a Hayley acordou e nos informou que era seu 95º. Oh, boa. Tem que morrer já, Álvaro? Que se foda. Um dia a Hayley acordou e nos informou que era seu 95º aniversário. Quando tentamos argumentar com ela, ela começou a chorar, dizendo que seu verdadeiro nome era Irene, o nome da minha avó, não Hayley. E isso durou o dia todo. E no dia seguinte, ela não se lembrava de mais nada. Espiritismo explica, né? Não, isso daí é Satanás, né? Isso daí é o Dir Macedo explicando, cara. Caceta. Isso é o demônio. Sentimento assombrado. Na verdade, isso daí o Sérgio Malandro explica. Conheci um capeta em forma de guri. Eu lembro disso do Hermes Renato. Sentimento assombrado. Quando é... quando eu fiquei autista. Quando derrame. Quando eu vou conseguir. Quando eu era muito pequeno, eu apontei para uma árvore fora da minha casa e disse à minha família: aquela árvore vai morrer. Ninguém pensou muito nisso, mas na manhã seguinte, ela caiu aleatoriamente e esmagou o carro do meu avô. Cara, tem uma foto feia aqui, mas vamos lá. Tem. Começa a apontar para as coisas e falar que eu morri. Ocorrência assustadora. Meu tio? Ocorrência assustadora. Quando eu tinha uns 4 anos, minha mãe me encontrou no banheiro com todas as minhas Barbies, fazendo-as flutuar de barriga para baixo na banheira. Quando ela perguntou o que eu estava fazendo, eu respondi: vá, boneco! O homem no armário me disse que se eu não fizesse isso, seria a minha vez de nadar de barriga para baixo. Nossa, véi. Legal. Vamos para o último. O último é mais compridinho, mas esses estão bem bacanas. Legais. Né, Emily. Quando minha irmã tinha entre 6 ou 7 anos, ela tinha uma amiga imaginária chamada Emily. Ela dizia que Emily vivia em seu armário, usava um vestido preto, tinha um cabelo comprido e escuro, e tinha a mesma idade da minha irmã. Minha irmã brincava com Emily constantemente. Meus pais começaram a notar que a minha irmã agia de forma estranha. Ficava sentada no meio do quarto dela, sussurrando para Emily e agindo muito mais distante em relação a eles. Lembro-me de um dia muito específico. Meu irmão estava andando pelo quarto dela e minha irmã estava sentada no meio do quarto. Mas ela se virou e assobiou para ele. Ele estava apavorado. Ele me disse que nem sequer parecia minha irmã. Meus pais correram até o quarto dela e eu pude ouvir a minha irmã gritando o mais alto que podia: sai! Eu não tenho ideia do que aconteceu naquele quarto, mas eu corri para baixo da escada e os gritos pararam. Eu vi meus pais segurando a minha irmã, que chorava e soluçava. Eu perguntei a ela sobre isso hoje. Ela tem 24 anos. Ela me disse que Emily costumava dizer-lhe para fazer coisas horríveis contra si mesma. Ela, na verdade, costumava acordar no telhado e não se lembrar de como chegou lá. Eu não estou brincando. Aparentemente, Emily odiava meus pais e fazia minha irmã se virar contra eles. Minha irmã odeia falar sobre isso. Então nunca mais conversamos sobre aquela noite específica. Isso tudo aconteceu na minha casa antiga. Quando nós mudamos para a casa diferente, a Emily foi embora. Eu não estou inventando nada disso. A amiga imaginária da minha irmã foi realmente um dilema para a nossa família e complicou as coisas por um longo tempo. Fico feliz que saímos daquela casa. E aí? A Emily morava na casa. Eu lembro que eu vi uma história quando, nosso tempo, que eu era pequeno e assistia televisão ainda, que o casal teve um filho, sim, e esse filho não aceitava o nome dele, falava que ele tinha um nome de menina. Eu não lembro o nome, vamos falar que é o João, porque é um caso brasileiro. O João, ele falava que se chamava Maria e ficou com isso até os 5 anos de idade. Aí, quando ele cresceu um pouco, quando ele tinha mais ou menos uns 15, isso já tinha acabado, ele perguntou pros pais: quem é Maria? Os pais ficaram em choque, eles só contaram pra ele quando ele já era maior de idade que Maria foi a primeira filha que eles perderam. Cara, eu lembrei uma história bem parecida com essa que eu vi no programa da Márcia Goldschmidt. Vamos lá. É um casal que resolveu ter um filho, e beleza, né? A mulher engravidou e tal. Só que, eu acho que, se não me engano, o pai perdeu o emprego, alguma coisa assim, e eles não iam ter condições de cuidar da criança. E fizeram o aborto. Quando eles já estavam mais estabelecidos financeiramente e tal, eles resolveram ter um filho de vez, né? Quando esse filho tinha mais ou menos uns 5 anos, ele chegou pros pais e falou: eu sou aquele menino que vocês tiraram a vida. Caceta. Cara! Nossa, mano. Tipo, ninguém tinha falado nada pro moleque, tá ligado? Vai tomar no cu, né? Trash. Mas essas histórias de criança são perturbadoras, né? Lembro de mais uma. Vai lá. Tem que ser muito boa pra encerrar. É interessante. Eu já contei pra vocês. Vou contar em primeira pessoa. Eu estava brincando com minha filha de 5 anos. Nós costumamos brincar de fazer carinho um no rosto do outro. Foi quando ela segurou as minhas bochechas com as duas mãos, olhou no fundo dos meus olhos e disse: nossa, pai, eu queria tanto ver como é seu rosto sem a carne dele. Vai, nego, vai. E assim a gente encerra o último podcast, aliás, o último Drops do mesmo terror do Locomotiva 26. Certo? Hasta. Esse podcast é dedicado ao Alexandre Constantinovas. Sir Alex. Que pediu pra gente, né? Um bis. E foi o que a gente deu. Mandamos pra ele uma caixa de bis branco com 20 chocolates. Recheio de morango. Eu seria quem faria esse tipo de piadinha, cara. Mas é isso aí. A gente encerra aqui o mesmo terror. Ainda essa semana teremos mais um Drops. Agradeço ao Alexandre. Só que a gente vai ter mais trabalho, mas tudo bem. E eu acho que é isso. Yep. Sim. Um grande abraço a todos. Falou. Sayonara. Durmam de olho aberto. Eu vou comer seu coração.